você não é DJ. Gordinho, você não é DJ. Gordinho, você não é DJ. Gordinho, você não é DJ. Espaço no meu coraçãozinho. Eu amo gordos feios. E quem não ama? Gordinho, você não é DJ. Gordinho, você não é DJ. Gordinho, você não é DJ. Gordinho, você não é DJ. Gordinho, você não é DJ. Gordinho, você não é DJ. Gordinho, você não é DJ. Gordinho.